minha palavra, o Senhor falou com poder. Filhos de Amon, ouçam, hoje é tempo de temer. Profetizando contra a iniquidade, o santuário foi profanado. Mas a mão do Senhor se estende, e o seu amor é nosso legado. Saberão que eu sou o Senhor, a justiça do Altíssimo. Em meio à dor, Ele é amor. Oh, que grande é o nosso Deus. Edom, Moab, escutai, o Senhor traz a sua verdade. Vingança e ira Ele trará, mas também a sua bondade. Os filisteus em maldade, com coração cheio de rancor, receberão do Senhor o juízo e verão a força do seu amor. Saberão que eu sou o Senhor, a justiça do Altíssimo. Em meio à dor, Ele é amor. Oh, que grande é o nosso Deus. Oh, Senhor, Tua mão é forte, Teu poder vai nos libertar. Em Ti encontramos a vida, Teu amor vai nos restaurar. Saberão que eu sou o Senhor, a justiça do Altíssimo. Em meio à dor, Ele é amor. Oh, que grande é o nosso Deus. Saberão que eu sou o Senhor, a justiça do Altíssimo. Português e worship. Acoustic guitar, piano. Setembro e dez, Pepe Annie.